Eu tô de olho nessa chinoca retaca, de anca larga com andar de capivara. Clarei o dia e eu já tô andando as catas, rumo ao perfume que vem dessa coisa rara. Um dia desse se fechando no galpão, e me cruzou um frio bem louco pela espinha. Descompassou o trote do meu coração, e na hora H ela me fugiu da rinha. Descompassou o trote do meu coração, e na hora H ela me fugiu da rinha. Daqui 3 dias tem gingado no covado, que é num dobrado que eu vou perder a paciência. Naquele beiço lanhada jabuticaba, vou tascar o beijo de fazer tremer a querência. Daqui 3 dias tem gingado no covado, que é num dobrado que eu vou perder a paciência. Naquele beiço lanhada jabuticaba, vou tascar o beijo de fazer tremer a querência. Eu sou um taura fraquejado na campanha, não tem nhenhen pra farpar felicidade. O meu tenteio é sem enleio, só na manhã, e as chinocas sabem que eu falo a verdade. É que esse sonho que eu vou apartando os peleus, pra uma chego clare as ânsias desse taita. Eu sou do tempo que se não temo um legoeiro, surremo a noite só com a capa da gaita. Eu sou do tempo que se não temo um legoeiro, surreu a noite só com a capa da gaita. Daqui 3 dias tem gingado no covado, que é num dobrado que eu vou perder a paciência. Naquele beiço lanhada jabuticaba, vou tascar um beijo de fazer tremer a querência. Daqui 3 dias tem gingado no covado, que é num dobrado que eu vou perder a paciência. Naquele beiço lanhada jabuticaba, vou tascar um beijo de fazer tremer a querência. Naquele beiço lanhada jabuticaba, vou tascar um beijo de fazer tremer a querência. Daqui 3 dias tem gingado no covado, que é num dobrado que eu vou perder a paciência. Naquele beiço lanhada jabuticaba, vou tascar um beijo de fazer tremer a querência.